Magro Pai Verão. O dono do cartório não aguenta mais ver minha cara. Cada dia uma propriedade nova registrada. É cavalo, boi, é fazenda, é Dodge Ram, é casa. Nós patrocina as gatas, nós fecha as baladas e o DJ manda alô. Quando alguém me perguntar de onde vem ela plata, digo que sou boiadeiro. Vai, Jatinha! Eu sou boiadeiro, brutíssimo mesmo, curtindo o verão aqui em Camboriú. O ano inteiro plantando e colhendo pra ver as brutinhas jogar o bumbum. Eu sou boiadeiro, brutíssimo mesmo, curtindo o verão aqui em Camboriú. O ano inteiro plantando e colhendo pra ver as novinhas jogar o bumbum. O dono do cartório não aguenta mais ver minha cara. Cada dia uma propriedade nova registrada. É cavalo, é boi, é fazenda, é Dodge Ram, é casa. Nós patrocina as gatas, nós fecha as baladas e o DJ manda alô. Os boiadeiros, digo que sou boiadeiro. E quando alguém me perguntar de onde vem a plata, digo que sou boiadeiro. Boiadeiro, sou boiadeiro. Gasto em dólar e euro. E quando alguém me perguntar de onde vem a plata, digo que sou boiadeiro. De onde vem a plata? Eu sou boiadeiro. Boiadeiro.